os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Trazemos para você só sucessos e os destaques do programa de hoje. Como a maioria dos negros de sua época, aprendeu a cantar em uma igreja evangélica e, no processo, aprendeu também a tocar piano. Cansado de ser motivo de deboche, fugiu de casa aos 14 anos para se juntar a um grupo de músicos andarilhos chamados de Dr. Hudson Medicine Show, trabalhando como cantor, dançarino e pianista. Richard Pennyman mudou seu nome para Little Richard, o Little, pequeno, em função de que, segundo ele, todos os bluseiros que ele conhecia usavam Little no nome, como Little Walter. Uma vez em Alabama, passou a viajar com Sugarfoot Sam em outro típico Medicine Show, um show de variedades que no final tentava lucrar com a venda de algum remédio, geralmente um tônico feito de ervas. Little Richard, The Girl Can't Help It. She made Grandpa feel like 21. Can't help it, the girl can't help it. The girl can't help it, she was born to please. Can't help it, the girl can't help it. And if I go to her on bending knees, can't help it, the girl can't help it. Oh, won't you kindly be aware that I can't help it? I can't help it. Because I'm hoping, obviously, that someday the answer would be the girl can't help it. She's in love with me. Can't help it. Girl can't help it.

good care of my baby. Well, take good care of my baby. Just take good care of my baby. Made your reservation, don't be slow. No. É por isso que o contato com a música negra da época foi como fogo num barril de pólvora. Os negros não tinham uma cultura tão cheia de represálias e pudores. Isso devido às próprias origens no continente africano e talvez porque os anos de preconceito e discriminação vividos por velhos e jovens fez com que não julgassem tudo tão prontamente. Dentro desse ambiente é que surgiram os cantores e compositores que asfaltaram o caminho para o rock dos anos 50. Scott Joplin, Led Belly, Roy Brown, B.B. King, Muddy Waters e muitos outros. O nome do rock também já existia muito antes da pelvis de Elvis. O termo rock and roll era utilizado por marinheiros para descrever os movimentos do barco ao mar. Rock, para frente e para trás, termo também usado em canções de ninar. E roll, de um lado para o outro, rolar das ondas. Jive 5, My True History. 1960. Edwin Starr, War, What Is It Good For? 1970. Lose their lives. I said, war. Good God, y'all. What listen to me. Oh. It ain't nothing but a heartbreaker. Oh. And got one friend, that's the Undertaker. Ask the Supremes, The Happening. Caixinha de surpresa. Thank you. começou com o término do Yardbirds, banda da qual Jimmy Page havia tocado. Eric Clapton e Jeff Beck foram outros guitarristas de renome que passaram por essa banda. O ano era 1968 e James Patrick Page planejou formar o New Yardbirds. Um amigo, o baixista John Paul Jones, se interessou pelo projeto. Chamaram para os vocais Jerry Reid, que sugeriu outro vocalista, pois tinha muitos compromissos e não podia entrar para a banda. Esse outro vocalista era ninguém menos que Robert Plant. Plant introduziu à banda o baterista John Bosbohan, com quem já havia tocado antes no Crawling Rhinesnake. Foi no ano seguinte, 69, que os criadores do hard rock lançaram seu primeiro álbum, Led Zeppelin, gravado em 20 dias. Em outubro deste ano, tocam pela primeira vez com o nome de Led Zeppelin. O segundo álbum, Led Zeppelin 2, atinge o primeiro lugar nas paradas. O Little Our Love se torna um hit que conquista fãs por todo os Estados Unidos, além de ser um dos melhores riffs da história da guitarra. Led Zeppelin, All My Love. Should I fall out of love more far in the light? Don Hartman, I Can't Dream About You. 1984. Especialmente pra você. Fleck e Donny Hathaway, The Closer I Get You. 1978. Right Said Fred, Don't Talk Just Kiss. 1992. O segundo álbum, Real, 82, puxado pelos hits Hang Like the Wolf e Save a Prayer, faria ainda mais sucesso, levando a febre detonada pelo Duran Duran ao resto da Europa e, eventualmente, aos Estados Unidos. A MTV norte-americana acabara de entrar no ar e ainda sofria da escassez de videoclipes para sua programação. Como o Duran Duran tinha um vídeo para cada um de seus singles, e todos muito bem produzidos, a banda tornou-se presença constante na emissora. De repente, aquele grupo inglês semi-desconhecido era famoso nos cantos mais remotos do país, surpreendendo até os executivos de sua gravadora. Foi, na verdade, um caso histórico, verdadeiro divisor de águas, acordando a indústria fonográfica para a importância dos videoclipes e da MTV, inicialmente esnobada por ela. Duran Duran, Save a Prayer. bigger than a kiss. I was made for loving you. Bob Sinclair, Love Generation. 2006. Esta é só pra você. We'll be right back.